Baixada travada, Sierra Tango. Sierra Tango, pouso autorizado, costuma 0, o gato 210 graus, 0 lá atrás. Tango. Eu acho que desse para 2 mil pés, acho que o último final 017. Vamos estabilizar. Avisando o identificar o pouso autorizado. Sistema 0, vem a 0 graus, 0 graus. Vamos lá. Four 0 2 2 heavy, one 21 0 checking 1,000 feet. Four more departure. 4 0 2 2, contact on the departure. No more departure than delete transition. No departure delete transition. Partial 0 2 2, I've cleared. Alô, 278, autorizado a LA, eu matei a pistola dela. 43, conforme indicado. Solos 47, direita no 209. O 278 poderia atuar Aracaju. Tu me ouvia 278. Via. Contact Recife on frequency 126.85, alternate 125.45. 26.85, backup 25.45, first of you, 22. Chame Centro Recife, frequência no 2.2.5, até no 2.3.4.5. Centro Recife, agora 2.6.8.5, backup 2.5.4.5, azul 2.7.8. Atacando Lima até o hotel 5.5 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, frequência controle Aracaju, no 2.0.3. Okay. Tango Lima to Hotel. 5-7 miles now out of Salvador, radio contact. Service radio terminated, contact over Cajun 120013. Três dessa via para 2010, ajuste do altímetro 9097, chupou 79 por 6 metros, 71 km estabilizado. Pois que eu falo, 2010, eu falo 9097, eu falo 6143. Ok, atualizado, eu falei, mas não vai ter mais que vamos falar, por exemplo. Nome é 143, informa agora 1.700 de teto, 7.000 de visibilidade. Obrigado, até a 143. Boa noite, o Chanel 6201 no... ingressando na... já tá pronto. 6201 autorizado, área de colapso 0, vento 200 graus, 04 nós. Chanel 6201 autorizado, área de colapso 0. Decolada 58, chama o controle, ano 208. Ano 208, boa, 6201. Controle Salvador, muito boa noite. Chanel 6201, passa 1800, Chanel 6201, contato para dar na decolagem, sobre a via, seleção 1, transição Dóculo, para nível de 1360. Salvo 1 no Dóculo, por 360, autoriza pro de Dóculo, 6201? 6201. Confere, 6201, senhor? Sim, no teste, chama 6201. Eita, graças, 6201. Chanel 6143, complete final do procedimento, ele é satisfeito, chama o turno 8 do sinal 97. 5198. Boa noite, meu nome. Boa noite, meu nome, bateu pra tirar. Avançou, bateu pra tirar. Tá, foda-se. Pela 6143, já escuta na torre? Como é que eu passo a externa, você escuta? Estou jogando as fichas. Como é que eu vejo? Puxa, 6143. Obrigado pelo pistão 0,225 graus, meia dúzia lá. Tá no 4, eu escolho. Autorizado a alinhar e manter o seu lugar. Está autorizado a decolar pista no 0, vento 200 graus, 05 mais. Cidade Verona, chama Centro Recife, 2353, 2383, decimal 8. 6201, chama Recife, 2835, apenas 232, uma boa noite. Decolado 07, chama agora o controle de Salvador, pro 20, decimal 8. Bom, 208, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 220 graus, 039. Setembro, 9660, Alfa Código Transponder 0, Fono 66. Até 9660, Matheus Ferreira de voo visual e visitação guiada para 1.500 pesos, em Salvador 1017, ingresso via corredores a partir de Paris. Oi. Obrigado, bom trabalho. Transponder 0166, transponder 0166. Salvador, boa noite, 3897, pode estar pronto. 3897, autorizado, alinhar e manter pistola zero. Eu mantenho anunciado, tá? Boa noite, 3903. Pode ir, direto lança. 3903. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 2, 0, 0 graus, 0, 3 graus. Autorizado a decolar, pistão 3, 2, 0, 0. Piloto 19, chama o centro Recife, em 18, Cojo. Frequências 353 ou 3260? 353, 260, boa noite. Decolado ao Júlio 4, chama agora o controle do Salvador, 120, deixa 8. 208, boa noite. 3297. Controle está 3297, boa noite. 3897, contato na terra da colônia, submantendo em bivô 320, posto 2, meu pé, gira aqui, Leda. 320, 2, meu pé, Leda, 3897. Controle, grava seu me pode transponder 0165, mantém sem regras de voo visuais. Segura sobre a corredora, chama no ponto 75. autorizado a alinhar e decolar pistola zero, vento 220 graus 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar pistola zero, voo 184. 835, alterna 238. Voo 2184, decolado 27, chama agora o controle, chamador 120, deixa o 8. 208, voo 2184, obrigado, boa noite. Boa, boa. Valeu, chamador, voo 2184, passa 1.810. Voo 2184, contato com a Zahra da Colégia, submontanha 370 via Moda, transição Fruti. Como frutí, nível 370, voo 2184. 79-60, fome de volta, copo na chave. Chame o centro de Recife, frequência 2835, alterna 238. Número 45, me escuta? Escuta o meu batido. Chame o centro de Recife agora, as frequências 1128, decimal 35, alternativa 23, decimal 8. 2835, 2328, real. 9660, eu já fui escuta e trato. Eu vou chamar agora por Salvador em 118, decimal 95. Já sei, Amaral. Boa noite, o Abaixé 9660. Abaixé 9660, boa noite. Copio 23.97. Tem mais tempo, senhor. Abaixé 9660, se você já assinar 117, é forte visão, capricho. A sua visão, já sei, senhor. Zero, avistado, autorizado, pouso, pistola 7, vento 180 graus, 052. Para a zero. Passou a visual. É um campo à vista, possibilidade de a prova da 17, com a sua visual. Permitiva, como eu com o campo lima trugado. Eu vou ver até Buco, sub e mantenha 330. A Buco, escrito 330, nível 1284. Eu estou bravo, eu falo de novo, sem campo. Chamar já o sem campo, 1 kg. Chama o centro Recife, 2085, automóvel 545. 2085, 2545, 2184. Visão com o campo de Mato Grosso. Chegou a defensora das comunicações ali, Mato Grosso. Abaixé 9660, no som aos 3-4. Autorizado back track, livre à esquerda na Papá, estacionado na Costa Livre. Boa noite. Boa noite.